enfraquecido pelo sistema. Estou vendo o esquema, armado para tentar ensujar nossas cabeças. Mas o problema é que não lidam só com um, somos mais da metade do Brasil. Com força e muita vontade de viver, há muito tempo que venho tentando fazer você entender que nessa briga eu não posso estar sozinho. Preto de responsa, firmeza, cola comigo, formaremos todos juntos uma família. Dimensão negra na estrada então, segue na trilha, evolução. Entre os irmãos para podermos sempre estarmos destacando exemplos. Eu que sou um preto que aqui assumi um papo sério, vou levando essa ideia sem o menor mistério. Chegando junto, irmão, sendo preto ou branco, sem botar panos quentes, agora eu vou ser franco, não se julga ninguém, ignorando suas ações, portanto seja sensato, poupando decepções, humano verdadeiro, se faz pelos seus atos, no caso é bom ser justo, não ignore os fatos, expandindo sua mente, força de vontade, na vida a cor não é pretexto pra quem tem capacidades, com atitudes decentes, eu vou falando de paz, humano competente, um ser humano capaz, vários casos citados, muitas ideias mandadas, mas não posso afirmar se são assimiladas, pois não sou eu e nem ninguém que irá lhe dizer a verdadeira resposta dentro de nos baseamos em fatos, elaboramos relatos, comentando simplesmente sobre estranhos atos que acontecem hoje em dia em nossa sociedade, tratando nosso povo com tanta deslealdade. Mas esquecer de tudo isso é bem difícil, se hoje em dia vários pretos são comprados em comício, sem pensar na sua autovalorização, se sujeitando assim à sua própria exploração. Somos, somos apenas, somos apenas, somos apenas nós. Somos, somos apenas, somos apenas, somos apenas nós. Somos, somos apenas, somos apenas, somos apenas nós. Somos, somos apenas, somos apenas, somos apenas nós. Vamos voltar no tempo e relembrar a história. Zumbi, guerreiro, Mandela buscaram a nossa glória. Lutaram, cansaram, se desgastaram, sofreram para um dia alcançar o objetivo ao preto, então entenda que não preciso repetir o que o negro estudado formado não fica mais calado, que tem orgulho de ter sua cor, que aprendeu a dar mais valor a tudo que foi passado e com orgulho foi assimilado. Então preciso dizer que o negro luta pra viver. Não sou nem o negro doutor, sou apenas mais um que honro minha cor. Não tenho vergonha de te dizer, bati cabeça até aprender, e hoje insisto e volto a cantar um tormento da vida que o preto está, pois nunca mudou, nem vou mudar se um dia você não parar pra pensar que somos apenas nós. Somos, somos apenas, somos, somos apenas, somos, somos apenas nós. Somos, somos apenas, somos, somos apenas, somos, somos apenas nós. Somos, somos apenas, somos, somos apenas nós.